nosso irmão. As portas se fecham para cada mancada. Segura as ondas, abra sua mente problemática e revoltada. Um trampo, um estudo, hipótese descartada. Diz que é malandro, mas vacila. Por onde passa, tem um racista. Abra o olho, nunca esqueça disso. Tropeços na vida, dando motivos, fazendo a cabeça. O que é problema seu? Quem vai se fuder é você, não sou eu. Meio amargurado, cabeça baixa, na cintura carrega uma arma. Veja lá a merda que vai fazer. Tudo demonstra parecer não haver luz no final do túnel. A violência cresce, a sociedade se desespera no terceiro mundo. Passos para trás, a revolta toma conta de um ser humano perdido que acha que se sente bem apertando o gatilho. Oh, oh, yeah, yeah. Mira do sistema. Na mira do sistema. Favela, senzala, senzala, favela. Não há diferença para quem sobrevive nela. Mas uma parte gerada de um sistema desumano. Mano, veja só, seu modo de agir prejudica a si mesmo e aos pretos ao seu redor. Somos da mesma quebra, malandro aqui não vacila quando o bicho pega. Por isso reclamo e desabafo, não tenho nada de santo, não vou negar. O erro é não pensar duas vezes antes de fazer alguma merda. Um 100% preto que não deixa brecha. Na mira do sistema. Na mira do sistema. Não deixa brecha. Enquadrar um playboy, roubar de quem tem. Não, não, não tenho nada contra, mas se liga, otário, no bote da polícia vai embaçar. E aí, é assim, não dê sopa pro azar. Depois de se safar, gastar o dinheiro do crime com os manos e putas na farra. Com muita droga, a merda rola solta. Tentar fingir que está tudo bem, não adianta. Eu sei que está fudido, eu sei que está fudido. Está perto o seu fim, realmente está perdido. E assim por diante, repetitivas cagadas. Até um dia não ter outra saída e ir pro saco. Na mira de um sistema socialmente racista é um abraço. Na quebra é foda, quem tá ligado conhece a lei do cão. Não é brincadeira. Então foda-se aqueles que só fazem besteira e dá mole pra certas porradas que a vida oferece. Eu dou risada disso para iniciativas fracassadas. O resultado é um balaço na cara. Na mira do sistema. Na mira do sistema.